Um minuto com este negócio sustentável. Olá e seja muito bem-vindo ao podcast da Este Negócio Sustentável. E hoje eu trago o tema mobilidade urbana. E pergunto-te, sabes o que é a mobilidade urbana? Basicamente, a mobilidade urbana pode ser medida através da facilidade que tens em mover-te dentro de uma cidade, considerando as tuas limitações físicas, económicas e sociais. E o que é que tu podes fazer para promover a mobilidade urbana? Podes usar meios de transportes não poluentes, como as bicicletas. Podes evitar o uso de carros para curtas distâncias e podes utilizar transportes públicos. Estas ações ajudam a diminuir a poluição do ar na tua cidade e incentivam uma mobilidade urbana que satisfaça tanto as tuas necessidades como as de toda a população e contribuem para a construção de cidades mais humanas e acolhedoras. Obrigado-se.